Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 4. Reciclar a visão é bíblico. Eu quero, antes de ler o texto de Efésios, que você veja alguns textos bíblicos que eu já usei aqui algumas vezes, ou pelo menos uma ou duas vezes, na escola de discípulos. Veja comigo, por favor, projeta aí, Rafa, o que diz esses dois textos de Abacuque. Abacuque 3:2 e Abacuque 2:2. Veja como é bíblico reciclar a visão, reavivá-la, relembrar, repassar, reensinar, reaprender, relembrar. Veja lá acima: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Aviva a tua obra, Senhor. Essa é uma oração. Senhor, aviva a sua obra. Senhor, joga um fogo novo, acende a chama na sua obra. Essa é uma oração que você gostaria de fazer? Essa é uma oração que nós devemos fazer? Aviva a sua obra na minha vida, Senhor, no decorrer dos anos. E abaixo tem o texto de Abacuque 2:2. O Senhor respondeu a oração. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Como Deus é um Deus didático, irmãos. Como Deus é um Deus que nos ensina de forma didática. Ele diz assim: para que eu possa avivar a minha obra no decorrer dos anos, uma das coisas que vocês têm que fazer é: escrevam a visão. Grava essa visão sobre tábuas, que era instrumento de escrita da época. Essas tábuas hoje são o nosso coração, o nosso espírito, essas tábuas de carne. E o Senhor está dizendo: grave, escreve essa visão. Escreve, Abacuque, de jeito que até quem passar correndo possa ler. O pessoal que trabalha com marketing, acho que descobriram uma coisa nova, né? Está aí. Aqueles outdoors que são feitos para quê? Da forma mais objetiva possível, para que quem passar 80 km por hora, 60, 100 km por hora, consiga ler e consiga captar a mensagem comercial. Isso é novo? Não é não. Deus está dizendo: escreve de tal forma que quem passar correndo possa ver e possa captar. Vamos ver outro texto aqui. Paulo está escrevendo à igreja na cidade de Filipos, Filipenses 3:1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas poderia ser cansativo para alguns, mas Paulo está dizendo: para mim não é cansativo, é uma segurança para vocês. Escrever de novo as mesmas coisas. Ele estava escrevendo para a igreja em Filipos de novo alguma coisa que ele já tinha escrito, já tinha falado, já tinha ensinado, mas de novo ele estava escrevendo, ensinando e falando. Outro texto. Agora Pedro, capítulo 1, 12 e capítulo 3, versículo 1 e 2. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Pedro está dizendo: se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Olha só o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim: eu sei que vocês já sabem tudo que eu vou dizer. Eu sei que vocês já sabem tudo que eu vou escrever. Eu sei que se você for fazer o módulo 1 da escola de discípulos, o 2, você já deve saber tudo que está lá. Mas eu quero lembrar essas coisas, eu quero ter o cuidado de lembrar você essas coisas. Eu sei que o que o pastor Sostens disse semana passada, hoje o que o Marconi vai dizer, o que vai ser dito na reciclagem da visão, eu sei que vocês já ouviram, já sabem, mas é preciso lembrar essas coisas. É preciso repassar a visão, é preciso reciclar, é preciso lembrar, é preciso escrever de novo. Amados, capítulo 3, versículo 1 e 2. Esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinar. Eu quero despertar com essas lembranças a mente sincera de vocês para vocês se recordarem. Recordar de quê? Ele está dizendo aqui embaixo. Isso mesmo. Das palavras que foram proferidas lá no passado pelos profetas, pelos apóstolos. Em outras palavras, eu preciso lembrar vocês das Escrituras. Eu preciso reensinar, eu preciso falar de novo, eu preciso pregar de novo, eu preciso escrever de novo. Eu preciso reciclar de novo aquilo que está sendo aprendido. Esse é um princípio didático. Isso é um princípio, isso é uma característica da literatura hebraica. Esse é um segredo, entre aspas, que tem um monte de gente aí descobrindo, mas é, desde a antiguidade, um ensinamento bíblico. Então, diga ao seu irmão, irmão, tem que rever, tem que relembrar, tem que reciclar, tem que estudar de novo. Depois que você estudar, irmão, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, escola de ministério, escola não sei o quê, você volta lá no módulo 1, irmão, começa tudo de novo. Porque na hora que você começar tudo de novo lá, você vai ver que tudo se fez novo. É uma reciclagem, é uma lembrança. Mas eu já sei tudo. Não sabe, não. Senão Pedro está mentindo, Paulo está mentindo, Deus está mentindo. Você crê nisso, irmão? Por causa disso, eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite especificamente, sobre um tema que é algo que arde no meu coração e é algo que Deus tem nos ensinado aqui. É algo que Deus está construindo entre nós, que nós ainda não temos como maturidade. Pode tirar, Rafa. Obrigado. É algo que nós não temos ainda como uma maturidade fluindo, mas Deus está construindo dentro de nós, que é o discipulado como vínculos de crescimento, amadurecimento e multiplicação. O discipulado entre nós como meios de a igreja crescer, amadurecer e se multiplicar. Segura na mão do irmão ou da irmã do seu lado, eu queria orar de novo com você. Senhor Jesus, isso que estabelecemos aqui, que vimos aqui até agora, são textos da tua palavra que nos deixam uma advertência para relembrarmos, reestudarmos, para que a visão, a palavra, a doutrina apostólica entre dentro de nós de maneira profunda. Minha oração nessa noite é que o Senhor avive dentro do meu espírito, do espírito dos meus irmãos. O Senhor avive uma doutrina. O Senhor avive a visão que o Senhor tem da igreja. Que o Senhor nos dê uma visão amadurecida de o que é a igreja de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê uma visão amadurecida, uma visão que queima dentro de nós, correta, de como a igreja cresce, de como a igreja amadurece, de como a igreja se multiplica. O Senhor gere no meu coração, no coração dos meus irmãos, o arrependimento que for preciso, o quebrantamento que for preciso. Que o Senhor gere dentro de nós o seu espírito soprando, gere dentro de nós uma chama avivada. Se há uma brasa, Senhor, que está ali vermelhinha, mas a chama está apagando, sopra dentro de nós nessa noite. Sopra a palavra, sopra o teu espírito, de tal forma que essa doutrina maravilhosa que é a tua lei, a tua palavra, se avive, mexa conosco, nos desafie, nos leve avante. Coloque em nossa vida uma visão que é a tua visão. Arranque de nós o óculos da religiosidade, o óculos do engano, do sofisma, da mentira. Arranca das nossas vistas, Senhor. Arranca de nós o óculos que herdamos, Senhor, das tradições imperiais de Roma. Arranca de nós os óculos que recebemos, Senhor. Nós queremos a visão do teu Espírito. Nós queremos saber a simplicidade e a profundidade da tua palavra nessa noite. Eu oro isso pela vida do meu irmão, da minha irmã, da minha direita, da minha esquerda, sua vida, sua família, aqueles que não estão aqui, aqueles que vão ouvir esse CD, aqueles que vão ouvir em qualquer lugar desse mundo, Senhor. Aviva e retifica a visão da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Capítulo 4 de Efésios é um texto que nós já lemos tantas vezes aqui, já ministramos tantas vezes. Nós vamos reler a partir do versículo 1 aí até o 16 e depois vamos percorrer alguns outros textos bíblicos para praticar aquilo que nós vimos aqui nos textos anteriores que lemos. Paulo começa Efésios, esse pedaço da carta de Efésios, que para nós aqui é o capítulo 4, verso 1. Ele começa uma parte da carta que é altamente didática. Ele vai começar agora a trabalhar alguns conselhos, algumas diretrizes para a igreja de forma muito específica. E ele começa dizendo assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, eu já quero que você note o seguinte. Primeiro, Paulo começa dizendo assim: como prisioneiro do Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele estava preso escrevendo essa carta. Paulo estava literalmente preso, estava numa prisão, e da prisão ele estava escrevendo a carta para a igreja em Éfeso. E ele usa, nesta carta, algumas analogias daquilo que ele está vivendo no momento. Por exemplo, você vai achar lá no capítulo 6, ele falando da armadura, das peças da armadura. Como que você acha que o Espírito Santo fez para lembrar, eu mostrar isso para Paulo? Foi o soldado romano que ele via todo dia lá na prisão. Ele observava a armadura dele, via as peças. E o Espírito Santo foi didaticamente falando com ele: olha, o capacete da salvação é isso, representa isso. Aquele escudo ali que o soldado usa representa isso. A espada representa isso. E ele escreveu. E aqui ele está dizendo de novo, e ele começa dizendo: eu sou um prisioneiro no Senhor. E ele vai falar nesse pedaço da carta dele sobre sermos prisioneiros do Senhor, uma das coisas que ele fala. Ele vai, você vai notar aqui à frente que ele está falando sobre isso. E ele diz assim: rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. A palavra vocação faz você lembrar de visão, de chamado, de talento. A palavra vocação nos faz pensar em um encargo que Deus tem para a minha vida e para a sua, em uma missão, em um ministério. E Paulo está dizendo assim: eu estou pedindo, eu estou rogando a vocês, irmãos, vivam de acordo com um encargo, com um chamado, com uma vocação, com uma missão que vocês receberam do Senhor. Você recebeu uma vocação de Deus na sua vida. Você recebeu um dom de Deus dentro de você. Você recebeu uma missão que Deus colocou dentro de você. Você está aqui, eu estou aqui, porque nós um dia ouvimos um chamado de Deus. Nós vimos uma vocação que Deus tem para nós. Essa vocação tem a ver com o ser igreja. E Paulo vai nos falar agora sobre a nossa vocação de sermos prisioneiros do Senhor, sendo igreja. E a grande questão aqui no início é exatamente essa: como que eu posso viver de modo digno da vocação que eu recebi do Senhor? Como que eu e você podemos viver de modo coerente, de modo digno do chamado, da natureza de igreja? Essa é a questão aqui. Ele está trabalhando uma questão primordial na nossa vida. Vivam de maneira digna da vocação que vocês têm. Você e eu fomos vocacionados, entre tantas outras coisas, para sermos corpo de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos vocacionados para ir por toda a terra, fazer discípulos de todas as nações, batizá-los, ensiná-los a guardar tudo que o Senhor tem nos dado. Você e eu fomos vocacionados. Você tem essa vocação? Você tem ou não tem? Nós somos vocacionados. E a sua pergunta, a minha pergunta para o Senhor hoje e sempre é: Senhor, como eu posso viver de modo digno dessa vocação? Nos versículos seguintes ele vai continuar falando como que nós podemos viver dignos dessa vocação. Verso 2, ele vai dizer, sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportem uns aos outros com amor, façam esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Veja como é que ele está falando aqui, irmãos, de relacionamento uns com os outros. Humildes, dóceis, pacientes, conservação da unidade, vínculo da paz. Veja o versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para considerar isso, para conservar isso. Conservar os vínculos, a unidade. Há um só corpo, um só Espírito. Verso 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que me foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele mesmo, falando de Jesus, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar ou aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como é rico esse texto, irmãos. Ele está falando que nós devemos, lá no versículo 4, como um só corpo, preservar, nos esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí no versículo 10, 11 em diante, ele começa a ser mais específico, dizendo o que que Deus fez, o que que Deus providenciou para que nós possamos viver de maneira digna, para que nós possamos viver como corpo, aliançados, vinculados em paz, para que nós possamos preservar a unidade do Espírito. Ele começa a dizer, primeira coisa, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Ele desceu ao céu, às profundezas, ele subiu. Segundo, ele estabeleceu dons, ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Versículo 11, ele os designou, versículo 12, com o fim de preparar. O versículo 11 começa assim, com o fim de. Em outras traduções deve estar assim, com vistas ao aperfeiçoamento. É importante quando você lê a Bíblia, você prestar atenção nas conjunções, nas preposições, no português. Os irmãos que fizeram o módulo 3 ou vão fazer, estudaram, vão estudar lá, princípios de interpretação da Bíblia. Um deles é esse. Módulo 3, princípios de interpretação da Bíblia. Vão estudar isso. Princípios de interpretação da Bíblia. Preste atenção, observe o texto bíblico. E esse texto começa dizendo assim, o versículo 11, com vistas ao, para. Para quê? Que ele estabeleceu profetas, evangelistas, pastores, mestres no corpo. para o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui, por favor, diga amém. Amém. Vou te dar uma outra oportunidade, se você ficou assim meio, eu não posso, eu santo? Então vou te dar outra oportunidade, porque santo é aquele que é separado, comprado pelo sangue de Jesus, separado das trevas para a luz, do diabo para o reino de Cristo. Então quem é santo aqui, diga amém. Amém. Muito bem. Deus está destruindo os conceitos romanos na sua cabeça, irmão. Amém? Não estou me referindo a uma religião, estou me referindo a princípios. Porque tem também, tem os princípios romanos da Igreja Católica Apostólica Romana e tem os princípios romanos da Igreja Evangélica. Então ele está destruindo os dois. Todos eles são costumes que nós herdamos, imperialistas, religiosos, pagãos, e Deus está quebrando esses conceitos na nossa vida. Versículo 11 a 16, ele está mostrando como que acontece o processo de edificação do corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo? Então presta atenção, o Espírito Santo está ensinando aqui como que eu e você podemos viver dignos da vocação que nós recebemos. Ele está ensinando aqui como que vai acontecer esse processo de vinculação, de unidade, de vivermos como corpo de Cristo. Como que acontece, como que isso amadurece, como que esse aperfeiçoamento, a palavra aperfeiçoamento aí, é uma palavra grega, catartizo, que significa colocar para funcionar o que não funcionava. É a palavra que é usada quando eles estão lá consertando redes, os discípulos. Quando Jesus os chamou, eles estavam consertando as redes. Lembra desse texto? A palavra consertando lá é essa palavra que aperfeiçoamento, traduzida por aperfeiçoamento. O que, que Deus está fazendo na igreja através desses ministérios? Ele está trabalhando na vida de cada um de nós para aperfeiçoamento, para consertar um monte de coisa, para aperfeiçoar, para colocar para funcionar o que não funcionava, para reordenar o que estava bagunçado. É uma palavra que era usada também para um osso. Na medicina, alguém quebrava um osso, um braço, uma perna, e ali aquele osso ia passar pelo tratamento, ele ia ter que ser catartizado. Ele ia ter que ser, de novo, restaurado e colocado para funcionar como antes. O que o Espírito Santo está nos dizendo? Ele está dizendo, eu estou ensinando para vocês como que vocês, como corpo de Cristo, podem funcionar como eu planejei antes. Como que você, que é um membro do corpo de Cristo, pode ser colocado para atuar e agir digno da vocação que você recebeu, como eu planejei para você antes? Antes de quê? Antes da bagunça entrar, antes da religiosidade entrar, antes do paganismo entrar, antes de um monte de conceito errado entrar, antes de entrar esse monte de coisa, eu quero que você volte e reavive a visão bíblica. Recicle a visão bíblica. Você está preparado, irmão, para Deus destruir um monte de coisa dentro de você? Dentro da sua cabeça? Na sua mente? Destruir mesmo. Mandar uma bomba e arrebentar com um monte de coisa na sua mente. Um monte de fortaleza. Você está preparado? Não sei como é que vai ser, esse negócio de destruir, de quebrar, mas é assim mesmo. Deus escreve através do profeta dizendo assim, eu te estabeleci para arrebentar, para destruir e para plantar e edificar. Palavra dura através do profeta. Eu te estabeleci para destruir e para edificar. Destruir o quê? As construções que eu não fiz. Agora, as que eu quero fazer, eu te estabeleci para edificar e construir. Isso envolve muita coisa na nossa vida. Envolve arrependimento, envolve quebrantamento, envolve humildade, envolve libertação, catartizo. Você está querendo isso na sua vida? Isso é viver de modo digno da vocação que nós recebemos. Não é brincar de igreja. Reordenar, colocar a nossa vida para funcionar de novo. Observe de novo esses textos. E ele diz que uma vez que nós estamos sendo aperfeiçoados por esses ministérios, O versículo 13 diz, até que todos, perdão, versículo 12, preparar os santos, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Cada um vai sendo preparado para exercer o seu ministério no corpo. E o resultado é que cada membro, cada parte do corpo, trabalhando de maneira correta, versículo 13, nós vamos alcançar a unidade, o vínculo da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e vamos chegar à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Não é esse o propósito eterno de Deus para nós? Sermos conforme a imagem de Jesus? Atingir a medida da estatura do varão perfeito, mas o Espírito Santo está nos ensinando. Você só vai atingir isso, filho, se você entrar nesse processo. Se você entrar nesse aperfeiçoamento que vem através dos ministérios, se o seu serviço, se o seu ministério no corpo for ativado, ordenado para funcionar corretamente, você vai conseguir atingir a medida da estatura, da plenitude de Cristo, andar como Jesus. Não tem outro caminho. Versículo 14 diz que o propósito é não sermos mais como crianças, levado por todo o vento de doutrina, pelas ondas. Vem para cá, vai para lá, todo vento de doutrina. Mas, versículo 15, seguir a verdade em amor, e crescer em tudo naquele que é a cabeça, ou o cabeça. O versículo 16, então, vai nos colocar e vai nos dar uma clareza didática maior ainda do que o Espírito Santo está nos dizendo. Veja comigo de novo o versículo 16. Dele, de Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Como que ele cresce e edifica a si mesmo em amor? Na medida em que cada parte, cada membro, realiza a sua função. E o único meio de cada membro realizar a sua função é se ele está sendo catartizado, aperfeiçoado, para funcionar corretamente. Nesse texto aqui, nesse versículo, nós começamos a ver o Espírito Santo usando uma linguagem didática, específica. O único meio do processo de edificação fluir é se nós estivermos vinculados no corpo de Cristo. Ele está dizendo que Cristo é o cabeça, e que nós somos os membros ligados a Ele. E Ele vai usar essa analogia para nos explicar como a igreja pode crescer, ser edificada, se multiplicar, chegar à estatura do varão perfeito e alcançar tudo que Ele está dizendo aqui nesse texto. Ele vai começar a nos dizer que Cristo é o cabeça do corpo e que do cabeça vem todos os estímulos para os membros agirem. Ele vai dizer, Cristo é o Senhor, é o cabeça, e você tem que estar ligado a Ele, porque é o cabeça que manda as ordens para o corpo. Cada membro vai responder a uma ordem que a mente, que a cabeça está estimulando, dando, ordenando, falando, liberando. Cada membro vai agir ordenadamente, de acordo com os estímulos da cabeça. Eu quero que você veja comigo, ainda sobre isso, Colossenses, capítulo 2. Eu tenho que estar unido pelo auxílio das juntas, crescer e edificar. Colossenses 2, versículo 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Veja o que ele diz. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido ou organizado por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Perceba agora que o Espírito Santo, através de Paulo, está nos dizendo como que eu posso ser prisioneiro de Cristo. Ele está dizendo como que eu posso prosseguir neste processo de edificação da igreja e como eu posso fluir até atingir a estatura do varão perfeito. O Espírito Santo está usando aqui a linguagem do corpo. Antes dele criar o seu corpo, antes dele criar os primeiros seres viventes na Terra, ele já criou, ele já imaginou e ele já projetou um corpo, um aspecto biológico que ia transmitir o que seria a igreja, a família dele na Terra. Não é o contrário. Eu fui criado, o meu corpo foi desenhado e criado para refletir uma verdade espiritual e didática. Quando a Bíblia está dizendo nós somos o corpo de Cristo, essa é uma verdade que antecede o seu corpo físico. O que significa isso? Isso significa que você ser corpo de Cristo e Jesus ser o cabeça é um fato mais real do que você ter um corpo físico. Esquisito isso que está falando. É mais real e mais sério Jesus ser o cabeça do corpo e nós sermos um corpo enxertado nele do que você ter um corpo físico. Porque o meu corpo físico é só um projeto natural para explicar as coisas espirituais. Não é o contrário. Quando o Espírito Santo está se referindo ao nosso corpo, ele está dizendo de algo que ele criou, que ele gerou, para que fique fácil para a gente entender como é o relacionamento e a vida de Cristo conosco. Coisa maravilhosa. E ele está dizendo assim, não tem nenhum membro que possa ser sustentado e viver se não estiver vinculado à cabeça. Tem, irmão? Seu dedinho ficar lá na gaveta, ele vai viver? Durante alguns minutos ele vai estar ali. Passa um pouquinho e já está fedendo. Não é assim? Veja o que ele diz nesse versículo 19, irmãos. Versículo 18, 19 de Colossenses. Havia ali pessoas, ensinos, homens, que estavam trazendo doutrinas, ensinamentos errados no meio da igreja. Nós não vamos entrar aqui e discutir o que é isso, mas heresias, ensinamentos terríveis, uma mistura no meio da doutrina real de Cristo. E Paulo está dizendo assim, essas pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina, essas pessoas que estão ministrando aí esse ensinamento, esse tipo de gente que está exercendo esse ministério, é gente que está fazendo isso porque não está vinculada ao cabeça. Para mim, isso já é uma grande advertência. Para mim, isso já é o Espírito Santo falando assim, coloca tua barba de molho. Porque o único destino de alguém que não está vinculado ao cabeça é ser como esses homens. Que vai crer numa mentira, viver uma mentira, ainda que ela seja travestida de verdade e bonita. E ele diz assim, o único jeito de você estar ligado ao corpo, versículo 19, ao cabeça, é se você estiver no corpo, sustentado e unido, ou outras traduções podem dizer, organizado, de organismo, por seus ligamentos e juntas. Ele usa a linguagem dos ligamentos e das juntas para dizer que nós temos que estar vinculados. O que são ligamentos e juntas no seu corpo, que foi criado para mostrar uma verdade espiritual, O que é o ligamento e a junta? Qual é a função dela no seu corpo e no meu? Unir o quê? Os membros. Gerar um vínculo entre um membro e outro membro, e outro membro, e outro membro, e outro membro, para facilitar os movimento, gerar unidade, e para que a ordem, o estímulo que vem do cabeça possa atingir o mais distante membro, o dedinho do pé lá embaixo, mas pelo dedinho do pé está ligado por juntas, por ligamentos, por nervos, ele vai receber a ordem certinha que vem da cabeça. Mas o dedinho não diz assim, não, eu não quero ficar aqui embaixo, eu quero pregar no cabeça. Já pensou um dedinho pregado na sua testa? Já pensou? Que coisa linda. O dedinho pregado na testa. Por que você está aí, dedinho? Porque o meu negócio é Jesus, eu estou em Jesus. Não estou preso a ninguém. Por que você está... Não, porque o meu negócio é a cabeça. Eu estou direto à cabeça. A quem você é vinculado no corpo, dedinho? Não, a ninguém. Eu estou no cabeça. Você é uma deformidade. Você é um ser que não existe. Você está querendo ser um ser deformado, desordenado, desorganizado, esquisito, um ET. Porque crente vinculado ao corpo fica no lugar certo. Vinculado a um membro que está ligado a outro membro, a outro membro, a outro membro, e forma um corpo que vem e recebe os estímulos do cabeça. Se o corpo não funcionar assim, irmãos, nós somos um ser esquisito na terra, e é por isso que as pessoas, muitas pessoas estão olhando para nós e falando assim, isso é igreja? Isso é corpo? Eu não quero isso. Esse cara tem um dedo na cabeça, o outro tem orelha no pé, eu não quero isso de jeito nenhum. Mas o Espírito Santo está nos ensinando um meio de reordenarmos a nossa vida. Realinharmos a nossa caminhada como cristãos. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser um corpo que tem um dedinho na testa. Eu não quero ser um dedinho na testa. Só se você quiser aparecer muito. Mas eu não quero ser. O crescimento... Os estímulos vêm do cabeça de Deus, mas cada membro tem que estar vinculado um ao outro para receber da edificação mútua, do fluir da vida. A quem você está vinculado? E agora eu quero mexer com você um pouco mais, como o Espírito Santo mexe comigo, quando eu estudo sobre isso. Posso prosseguir, irmão? Amém. Obrigado. Mas mesmo se você falasse que não, eu ia prosseguir. Veja só. A quem você está ligado? A Jesus. Não, não espiritualize não, irmão. A quem você está ligado em um relacionamento na terra? Vínculos, juntas e ligamentos. Quem é o teu vínculo que faz com que você esteja inserido no corpo e, portanto, inserido em Cristo? Quem é esse homem ou mulher, gente, pessoa, que está vinculado a você? Quem é? Não tem ninguém. Então, você ainda é um dedinho na testa. Você está sendo muito radical. Você vai ver como a Bíblia é radical, eu não terminei ainda. Quem sou eu? Aonde eu estou? Agora, presta atenção, eu já quero catartizar aqui outras coisas. Eu já quero cortar alguns raciocínios errados também que vem na nossa mente na hora que a gente está ouvindo isso. Eu não estou falando de um vínculo administrativo. Eu não estou falando de um vínculo humano, carnal, natural, material. Eu não estou falando assim, você está no cadastro de membros da igreja? Embora nós estamos recadastrando todo mundo, é até bíblico ter um rol de membros. Você sabia disso? É bíblico. Mas não é bíblico simplesmente por ser administrativo, não, porque eu estou no rol de membro. Não. Eu não estou perguntando Se você tem carteirinha, se você tem um membro no, tem um nome no computador, se você está ali, se você tem amizades na igreja, tudo isso é bom, irmãos. A coisa é muito mais além disso. Eu estou falando de um vínculo orgânico. Eu estou falando de um vínculo de relacionamento. Eu estou falando de um vínculo de mentoreamento, de relacionamento, de paternidade espiritual entre nós. Quem faz o papel de junta e ligamento entre vocês? Entre nós. Quem é o meu vínculo? Quem está servindo a mim e a quem eu estou servindo como vínculo no corpo de Cristo? Entendeu a pergunta? Não estou perguntando quem que você tem amizade, com quem que você janta, com quem que você almoça, com quem que você passeia da igreja, com quem que você gosta de ir, quem que gosta de visitar. Tudo isso faz parte da nossa, vida de vínculo, de comunhão. Faz parte. Mas nós não queremos viver disso, irmãos. Porque isso qualquer sociedade pode fazer. Se nós vamos viver essa amizade e vamos viver essa comunhão, e vamos mesmo em nome de Jesus, é porque existe um vínculo e vínculos nos prendendo e nos levando a crescer em Cristo. Se não for isso, irmãos, qual que é a diferença entre isso aqui e as outras sociedades humanas que promovem enlaçamento, amizade, um bom relacionamento, bons princípios? Qual que é a diferença? Nenhuma. Somos amigos. Mas Deus nos chamou para ser mais do que isso, irmãos. Deus nos chamou para fazer tudo isso porque nós estamos presos a Jesus, prisioneiros de Cristo, ligados uns aos outros, amarrados por juntas e ligamentos a alguém e alguém a nós. Está entendendo, irmãos? Não existe nenhuma eficácia no ministério de um membro, de um serviço na igreja, sem que ele tenha vínculos cultivados com o corpo de Cristo. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem ser discípulo vinculado a alguém no corpo de Cristo. Você é discípulo de quem? De Jesus. Mas quem é o teu discipulador? Quem é aquele que cuida de você como um discípulo de Jesus? Não, eu estou direto com Jesus. Você é uma deformidade, filho. Você é um pé na cabeça. Você é uma orelha. Estou falando sério, irmãos. Seu corpo foi criado depois do projeto de Deus. O que significa isso? Significa que muitos ministérios estão no meio da igreja, muitos ministérios, muita gente querendo fazer, mas tem que parar de fazer e falar assim: quem que você é vinculado? Não, eu sou um ministério itinerante, você é um pé no meio da cabeça, filho. Você tem que parar tudo e arrumar alguém para vincular a sua vida no corpo de Cristo. Não, mas eu sou um ministério, Deus me deu esse ministério, me deu essa visão. Deus pode até ter dado um ministério, uma visão a você, mas antes de dar um ministério, uma visão, ele te deu uma vocação, ele te colocou num corpo e você só tem autoridade para fluir no ministério se o cabeça fluir os estímulos para você. Como é que o cabeça vai fluir se você não tem juntas, ligamentos, não tem alguém que te passa o fluir da vida, os nutrientes, a autoridade, o testemunho? Não, eu sou livre. Não, você é prisioneiro de Cristo, se é que você quer ser um discípulo. Porque um discípulo é um prisioneiro, é alguém que por amor diz assim: eu estou vinculado a você, irmão. Nós vamos caminhar em aliança. Se tem alguma coisa em mim, eu quero ser corrigido, eu quero ser tratado, eu quero ser disciplinado, porque eu quero que o meu ministério, eu quero que aquilo que Deus me deu para fazer no corpo de Cristo tenha eficácia. Por isso Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13. Você pode ter dons, pode ter o dom de fé, pode falar em outras línguas, pode ter um ministério, um chamado maravilhoso, pode ser a quarta pessoa da Trindade. Tem gente que acha que é. Você pode achar que é. Mas, se você não tem um vínculo no corpo de Cristo que te corrige, que te ama, que te ensina, que libera a autoridade que vem do cabeça para você, logo, vai acontecer isso aqui, ó. Você ouviu o barulho? Acabou o barulho? Símbolo que retine. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Ó. Aleluia, glória a Deus! Daqui a pouco. Quanto tempo dura isso? Não sei, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas pelos frutos nós vamos ver. Isso aí é desligado do corpo. Você quer isso para a sua vida, irmão? Nem eu. Então, quem é o seu vínculo? Quem é aquele que vincula você? Quem você está vinculando no corpo? Vá comigo a João, capítulo 20. Deixe-me fundamentar mais isso que eu estou dizendo aos irmãos. Com exemplo, João 20. Nenhum membro no corpo de Cristo pode fazer nada, irmãos, sem ser ligado ao cabeça. Você concorda com isso? Mas não tem jeito de ser ligado ao cabeça sem estar ligado a um outro membro do corpo. É deformidade. João 20, 19. Você vai lembrar desse texto? Eu não vou ler todo, mas você, se quiser anotar, do 19 ao 27, mais ou menos. Jesus aparece aos discípulos, versículo 19 está dizendo isso, estavam trancadas as portas, ele aparece e diz, paz seja com vocês, lembram disso? E ele vai dizer assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele está dizendo isso depois que ele ressuscitou dos mortos. Os discípulos estavam trancados ali com medo dos judeus. Jesus entra dentro daquela sala e ele diz assim, paz seja com vocês. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Preste atenção no que está acontecendo naquela sala, hein? Sopra o Espírito Santo e fala assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo. E os discípulos viram, os discípulos se alegraram. Jesus ressuscitou. Verso 24 diz assim, preste atenção, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos então disseram para ele, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos, não puser minha mão no seu lado, eu não vou crer. Aí você já conhece o resto da história, não conhece? O Senhor aparece de novo, Tomé agora está, e ele então vai ensinar a Tomé, bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Eu não quero pichar Tomé, porque esse irmão é muito pichado, né? Tomé foi um homem de Deus, irmãos, um homem que exerceu o seu ministério, aprendeu muito. Apenas nesse momento ali, ele realmente recebeu do Senhor aquela correção, porque ele errou e o Espírito Santo registrou isso para nós entendermos. Mas eu quero destacar aqui uma coisa nesse episódio que a gente às vezes não observa. Ele não estava com os discípulos quando Jesus se manifestou ressuscitado entre eles. Você já está entendendo, né? Quem já está entendendo? Grupo pequeno, uma célula de Jesus reunida lá na casa. Os 12 orando, com medo dos judeus, só que tinha um que não estava lá. Eu não quero dizer que Noé estava... Noé realmente não estava lá, e nem ia estar. Eu não quero dizer que Tomé se perdeu, estava desviado, não é isso não, irmãos. Que não estava com compromisso, não é isso não. Olha, pode ser inclusive que Tomé tinha um motivo muito justificável para não estar presente lá. Você concorda comigo? A Bíblia não diz. Quem sabe ele estava com dor de barriga? É possível ou não? Quem sabe ele teve um motivo justificado? Alguém estava doente na família dele, ele não pôde ir aquele momento que eles estavam reunidos, ele teve que ir lá socorrer alguém? É possível ou não, irmãos? É claro que é possível. Que tenha havido um motivo altamente justificável. Agora, Jesus tratou do motivo? Jesus tratou com Tomé assim, não, Tomé, ó, tudo bem, você não veio porque estava assim, mas ó, na próxima vez, Jesus não quer saber disso. Jesus chega para ele e fala assim, Tomé, você perdeu a oportunidade. E eu deixo te falar agora uma coisa, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé, deixa eu te ensinar uma lição. Jesus vai transformar aquilo ali em bênção para a vida de Tomé, vai transformar em bênção para a vida dele. Mas uma coisa o Espírito Santo registrou aqui para nós. Tomé não estava presente naquela hora. O que significa para a minha vida e para a sua vida na nossa caminhada hoje? Nós precisamos de um zelo muito forte, irmãos, por estarmos vinculados ao corpo. Quando nós falamos aqui de estarmos reunidos em célula, de estarmos nas casas, de estarmos reunidos, vinculados uns aos outros, talvez isso soe para você como uma coisa assim administrativa, porque é uma programação da igreja, o pastor fica falando lá, tem que estar em célula, tem que estar em célula, é um negócio. Mas você está entendendo melhor agora, nessa reciclagem, será que você pode entender melhor o que, que significa estar em célula? Estar em um grupo pequeno. Não é uma moda, não é um programa da igreja, não é para participar de uma coisa, para ter uma igreja onde fala, todo mundo tem certo. Não, é porque nós precisamos aprender a viver vinculados, ligados uns aos outros. Com certeza, eu estou completamente convencido disso. Pastor Sostens já disse isso aqui várias vezes. E eu estou completamente convencido disso. O crescimento espiritual de alguém que está em célula não é o mesmo de alguém que não está em célula. Eu sei que eu corro o risco de ser mal entendido quando eu falo isso. Mas você tem que entender, eu não estou falando de estar frequentando uma reunião numa casa. Eu estou falando de ligamentos, de juntas, de pastoreio, de dar, de receber, de comunhão, não é o mesmo. Tem uma revelação de Jesus, ressuscitado, que só vem no pequeno grupo. Por quê? Porque é místico? Porque tem pouco... Não, é por causa dos vínculos de relacionamento. É por causa do princípio do discipulado, do eu dou para você, você me dá. Nós vamos viver vinculados no corpo. O sangue com os nutrientes flui. O poder do Espírito que vem do cabeça, a energia que vem do cabeça, flui. Agora, se eu vivo apenas de self-service, você vai crescer, mas você vai crescer num ritmo lento. Você vai alcançar algumas coisas maravilhosas no reino de Deus, mas não a plenitude daquilo que o Espírito Santo estabeleceu, porque a Bíblia está dizendo, o meio de nós crescermos, amadurecermos e nos multiplicarmos como igreja é reordenarmos a nossa vida para andarmos com vínculos, com alianças, em comunhão, catartizo, reordenado. Sei que na sua mente deve estar passando algumas coisas. Então, como é que faz? Eu tenho esse motivo. Eu não estou questionando o motivo de você estar ou não estar em célula. De estar aliançado a alguém, de estar caminhando com alguém, não estar caminhando com alguém, de eu estar, de você não estar. Eu estou dizendo o seguinte, não importa os motivos que nós temos. Eu estou te desafiando a orar, a deixar essa visão queimar no seu coração e a colocar essa questão diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu não quero mais viver sem vínculo. Senhor, eu quero aprender a viver com juntas, com ligamentos, porque senão eu não vou atingir a plenitude do que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou te desafiando a orar por isso. Mas eu trabalho de meia-noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não tenho tempo, não tem como, eu moro longe. Tem várias questões justificáveis, como devia ter para Tomé naquele dia. Mas coloque as suas justificativas de lado, ou traga as suas justificativas, coloca no altar do Senhor, irmão, e Deus vai operar um milagre nessa questão. Você crê nisso? E tem outra coisa. O fato de eu estar numa célula, o fato de eu estar frequentando uma reunião em casa, não significa que eu estou vivendo com vínculos. Você pode ser um frequentador de uma reunião na casa. Eu posso ser um líder de célula que é apenas um facilitador de reunião. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para cuidar de vidas. Deus te chamou para ser cuidado por alguém. É isso que nós estamos falando quando estamos usando o nome célula. Pequeno grupo. Avance comigo aqui. Colossenses 2,14. Colossenses vai falar de vínculo. De novo. 2,14. Nós temos a tendência muito grande a raciocinar as coisas. Eu digo isso de minha vida, e eu tenho certeza que você também enfrenta, ou mais ou menos que eu, mas enfrenta essa dificuldade. Nós temos muita tendência a pensar as coisas do Espírito essas coisas que estamos falando aqui, por exemplo, em termos de vínculos carnais, carnais que eu digo é pecaminoso, é natural, vínculos naturais apenas. Como eu disse, tem uma amizade, frequentar uma reunião terça-feira ou dia que for na casa de alguém, vir nos cultos domingo, entregar meu dízimo, vem domingo no culto, vou embora, domingo eu venho de novo, glória a Deus. E nós atribuímos que estar vinculado ao corpo é isso. E eu espero que você esteja entendendo, e entenda mais agora com o que vou falar em seguida, que estar vinculado é muito mais do que isso. Você e eu devíamos vir a um culto de celebração no domingo, não é porque eu acho que aqui é que eu estou, está acontecendo a minha vida como igreja, e se eu não for no domingo, ai meu Deus, eu tenho que ir no domingo, domingo... Ai, eu fui, ai glória a Deus, eu fui domingo na igreja. Não é isso não, irmãos. Nós temos que vir para cá, é porque nós temos a consciência que eu estou já vinculado a vidas, a membros do corpo, e o domingo é um momento em que os membros do corpo se unem, em que as células do corpo se unem para celebrar coletivamente ao Senhor. É uma visão completamente diferente da visão de que, não, eu vou lá domingo porque domingo é o dia da igreja, domingo é o dia, se não for da igreja, tem que ir domingo, domingo é da igreja, igreja, igreja, igreja. A igreja é vivida pelos vínculos de relacionamento, de discipulado, de frutificação. E nós vimos aqui, viemos aqui, por causa disso, juntos, celebrar. Colossenses 2,14 vai dizer qual que é o vínculo que deve nos prender uns aos outros. 3,14. Vamos ler o 13 e o 14. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí ele vai dizer assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo ou o vínculo perfeito. Qual que é o vínculo perfeito, irmãos? O amor. O que que vai fazer com que eu e você estejamos vinculados uns aos outros? O amor. O fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 diz que o amor é o fruto do Espírito Santo. É o amor que vai fazer com que nós sejamos ligados uns aos outros. Então, veja só. Está vendo que esse vínculo do qual estamos, no qual estamos estudando, não é um vínculo apenas superficial? Não é apenas um vínculo de frequentarmos uma reunião de domingo, de frequentarmos uma reunião de terça, de frequentarmos programações da igreja, de tomarmos uma Coca-Cola juntos, um suco juntos, para quem é mais natural, de comermos uma pizza, tudo isso é muito gostoso. Mas o vínculo, o que une você a mim, não é a pizza. O que une você a mim e que deve me unir a você, não é o churrasco, não é o talento, obrigado, que você tem, não é a cor dos seus olhos. O vínculo se chama amor. E o que é o amor? É o que você sente por mim? Não. Amor é o que você vai viver comigo, fruto do Espírito. Amor é o que me proporciona amor, fruto do Espírito, bondade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. E várias características que estão aqui na Bíblia são características de relacionamento. Qual é o meio de você ser vinculado a alguém no corpo de Cristo? Em amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Com quem você vive isso no corpo? Quem vive isso com você e com quem você vive isso? Quem ensina, quem que flui isso para você no corpo? Para quem você e eu fluímos isso no corpo? Não, domingo, aqui a gente dá um abraço, né? Aleluia, glória a Deus, eu dou um abraço, aleluia, te amo, meu irmão, no louvor. Irmão, se isso é só domingo à noite, isso é conversa fiada. Quem que é o seu vínculo no corpo? Isso tem que ser uma declaração profética. Geraldo, eu amo você. Nós temos um vínculo que chama amor. Significa que eu estou compromissado em viver com você a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a humildade, o arrependimento, o perdão. É isso que te vincula ao seu irmão. Frequentar culto de domingo faz isso? Faz não, irmãos. Mas viver em pequenos grupos, andando com alguém, vivendo com alguém, comendo sal com ele, ouvendo aquela pessoa, conhecendo aquela pessoa, caminhando com aquela pessoa, vai fazer com que você seja corrigido por alguém e possa corrigir alguém. No culto de celebração, não tem jeito. Aqui tem um objetivo específico: celebrarmos juntos ao Senhor, recebemos uma palavra profética, uma palavra de direção, uma palavra de visão, mas a organização, o organismo tem que funcionar através das juntas e dos ligamentos. Ele tem que fluir através do amor de Deus. Olha para o irmão do seu lado, ou para a irmã. Você quer ser prisioneiro dele? Não precisa nem falar para ele isso, cuidado. Só estou perguntando se você quer ser prisioneiro dele ou dela. Não é um laço de alma. Laço de alma nós temos que quebrar. Laço de alma é aquela dependência emocional. Eu não posso viver sem você, eu amo, é paixão, é aquela coisa, é aquela dependência, é aquela. Não. Isso é carnal, irmãos. Isso tem que ter libertação. É interdependência. É o amor que dá, que recebe. É o amor mútuo. É esse tipo de prisão que eu estou falando. Você é prisioneiro de Cristo só se você for prisioneiro do irmão. Só que isso fica assim muito solto, né? Prisioneiro do irmão, olha para o lado. Tá, você é prisioneiro. Não, irmão. Quem que está vinculado? Quem que é no dia a dia, na semana, que senta com você, que você senta com ele, com ela, que fala do teu defeito, que você disciplina, que você é corrigido? Quem que é que vive isso com você e comigo na prática? Não tem ninguém. Então comece a orar por isso. E comece a dizer: Senhor, eu quero ficar vinculado no corpo de Cristo. Eu quero parar de ter essa maquiagem de domingo, de achar que domingo eu venho aqui, ou que terça-feira eu frequento uma reuniãozinha de célula e vou embora e volto, e que eu estou cumprindo as minhas obrigações, que eu sou um crentão. Eu quero parar com isso. E eu quero me humilhar e dizer assim: Senhor, me vincula a alguém. Senhor, me vincula a alguém que vai poder fluir para mim o nutriente do sangue, a energia que vem para a cabeça, os estímulos, a direção. Eu quero isso, Senhor. Quem você vai ficar pregado, irmão? E quem, em quem você vai pregar? Ore por isso, irmão. Coloque isso já em oração diante do Senhor. Eu estou desafiando você, como isso é um desafio para a minha vida. Jesus é o cabeça do corpo. Vamos a Marcos 3. Marcos 3. Quero mostrar mais umas coisas a você, para nós orarmos. Marcos 3. 3:13. Como Jesus nos ensinou a formar vínculos. Ele é o nosso exemplo. 3:13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Olha que versículo interessante. Eu quero te pedir para fazer uma coisa comigo. Põe um dedão em Marcos e abre Lucas comigo. Lucas 6. São passagens paralelas. Uma completa a outra. Marcos 3, não desmarca não. E Lucas 6, 12. Os dois estão falando da mesma coisa. Do mesmo momento, do mesmo acontecimento. Jesus chamando os 12 discípulos. 3:13. Jesus subiu a um monte e chamou... Marcos 3:13. Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele mesmo quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. E tivessem autoridade para expulsar demônios. E ele vai citar o nome dos 12. Agora, olha o que, é que Lucas diz, versículo 12, 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Presta atenção nessa frase, irmão. Chamou seus discípulos e escolheu 12. Quer dizer que ele já tinha muitos discípulos. E dentre aqueles que já eram discípulos dele, ele escolheu 12. A forma como Jesus formou aquele grupo pequeno de 12 é diferente do que nós achamos genericamente. Jesus chamou, formou um pequeno grupo de um grupo maior. Qual que é o método, qual que é o processo que Jesus está nos ensinando para gerar vínculos? Ele está dizendo, viva no grande grupo, mas tenha o pequeno grupo. O capítulo, os versículos do capítulo 3 de Marcos diz que Jesus chamou para si, diz que ele chamou para junto dele esses 12. E diz mais, ele chamou para que estivessem com ele. Com quem que você e eu estamos? Esse foi o método que Jesus usou. E que ele depois diz a mim, a você e aos discípulos, vão e façam como eu fiz. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como é que ele fez? Ele viveu, ministrou, gerou vínculos, gerou alianças entre um grupo de 12 homens. Qual é o grupo no qual eu estou vivendo e vendo crescer esses vínculos, essas alianças, essas santas prisões? Note mais uma coisa nesse texto. Só depois que Jesus formou o vínculo com esses homens, ele os enviou a pregar. Aqui está dizendo que ele os chamou para estar com ele, para que tivessem com ele e os enviasse a pregar. Então essa é a pergunta, irmão. Eu quero pregar, eu quero expulsar demônio, como eles foram. Mas a autoridade só flui se tem vínculo. Eles só puderam ser enviados porque eles estavam vinculados, andando com Jesus, andando uns com os outros, em vínculos. Ele chama de um grupo grande. Lá em Mateus 16, 18, Jesus vai dizer assim, eu estou edificando a minha igreja. Lembra que ele fala isso? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo, isso é no 16, 18. Depois, no capítulo 18 de Mateus, ele vai dizer algo também muito importante sobre a vida da igreja. Ele vai estar ensinando lá como tratar um irmão que pecou, como disciplinar aquele irmão. E ele vai dizer assim, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha só, irmão. Coloca uma oração no seu coração para Deus realizar na tua mente, na minha mente, na nossa mente como igreja. Deus olha a igreja e o processo de Deus é o contrário do que é o nosso. Nós sempre queremos ver do grande para o pequeno. Deus sempre vê do pequeno para o grande. Jesus queria formar vínculos para edificar a igreja. O que, que ele faz? Ele separa um grupo pequeno do meio de um grupo grande de discípulos. Jesus está edificando a igreja como? A partir de dois ou três reunidos no nome dele. Jesus está edificando a igreja como? Com grupos pequenos. Dos pequenos grupos alimentando os grandes grupos. Não foi assim? Não é assim? Olha a criação. Deus começa com a semente e produz a criação. Olha a humanidade hoje, bilhões de pessoas. Como é que começou? Duas. Olha a história de Noé. Deus mandou o juízo e começou tudo de novo na terra. Como é que ele começou? Uma família, um grupo pequeno. Olha Abraão, como Deus formou a nação de Israel. Ele chamou um povão todo de uma vez? Não, ele chamou um grupo pequeno, uma família. Como é que Deus vai atingir as nações da terra? É Belo Horizonte, irmãos. Ele vai começar com os grupos pequenos vinculados. Discípulos vinculados ao cabeça, vinculados uns aos outros. Quem, a quem eu estou vinculado? Quem está me vinculando ao corpo de Cristo? João capítulo 15. Nós vamos ler esse último texto em João 15. Também é muito conhecido. Jesus está falando da videira. Ele é a videira e nós somos os ramos enxertados nascendo dessa videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu quero te fazer, quero que você me ajude aqui. Eu vou ler esses versículos. Eu quero que você conte quantas vezes vai aparecer o verbo permanecer aqui. Ok? Pode sair na sua tradução. Quantas vezes vai aparecer o verbo permanecer? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa nenhuma, coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus, como o Pai me amou, eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerem nos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Verso 16. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Quantas vezes vocês contaram? O objetivo de você contar é você perceber como o Espírito Santo usou o verbo insistentemente. Mais de 10 vezes o verbo permanecer aparece nesse texto. O que que o Espírito Santo está dizendo para nós? O que que Jesus está ensinando para nós? Meu filho, meu servo, meu discípulo, permanecer para você é um desafio, é uma ordem e é uma condição para você dar fruto. Diga o seu irmão, permanecer é uma condição para você dar fruto, irmão. O que é dar fruto? Dar fruto significa fluir o fruto do Espírito para alguém, relacionamento frutífero e também vidas salvas como fruto dessa vida de Deus dentro de nós. Como é que eu e você vamos dar esse fruto? Se permanecermos. Agora olha o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus. Como é que você pode ser? Uma característica de um discípulo de Jesus que está aqui é dar fruto. Concorda, irmão? É uma característica de um discípulo dar fruto? Você quer essa característica na sua vida? Quer ou não? Mas Jesus está falando, você só pode ser um discípulo. O meu discípulo se dá fruto. Mas você só pode dar fruto se permanecer em mim. E vamos ver mais aqui, ó. No versículo 9. Como o Pai me amou, eu os amei. Como é que eu permaneço em Jesus? Olha aí. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e neles permaneço. E no versículo 12 ele vai dizer, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros. Qual é o meio que nós vamos dar fruto, irmãos? Qual é o meio que nós vamos viver como um corpo que chega à maturidade e que se reproduz? Se nós andarmos permanecendo no cabeça, na videira, que é Jesus. E como é que você e eu permanecemos na videira? Como é que eu e você permanecemos no cabeça? Se você estiver vinculado em amor no corpo de Cristo. A pergunta permanece. Quem me vincula ao corpo de Cristo? Quando a Bíblia fala que o mandamento é o amor, ele está falando de relacionamento, fruto do Espírito. Relacionamento uns com os outros. Eu quero desafiar você para nós orarmos agora. Essa pode ser mais uma mensagem que você ouve, como ouve todo domingo, e vai embora para casa se você vive de igreja que reúne domingo. Vai continuar assim. Porque o crescimento para quem só vive da reunião de domingo é só esse. A palavra, e sai incendiado, e glória a Deus, e vive uma semana, vai chegando no final da semana, já está enfraquecendo, vem outra palavra, e dá uma animada e tal, mas não tem crescimento e amadurecimento para multiplicação. Mas o que eu quero é te desafiar, é que essa palavra produza para você, produza para mim, um sério tempo, nesse início de ano, de oração, de desejo, de estarmos vinculados no corpo de Cristo.